loja top de Belém está na área. Sempre criando e inovando em Belém do Pará. Aqui é Mega Sal de Projetos Automotivos e Aparelhagens. Toma esse grave, toma esse grave, toma esse grave, toma esse grave. Sempre com apoio dos amplificadores Sal Digital, alto-falantes Snakes e carregadores do Zina. A empresa Mega Saúde chega para fazer diferente. Sempre se destacando. Esse é o nosso diferencial. A hora é agora. Vamos lá, Augusto. Coloque as máquinas automotivas que tem o selo da Mega Saúde para bater na pressão. Tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Mega São. Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Mega Sound. Eu errei, te peço, perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Mega Sound. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito. No fundo sempre fomos bons amantes. Pois seu amor para um outro amor, eu vou correr. É longe de ti, voltar a sorrir. Jogar no lixo tudo que passou. Das mãos pra cima vai girar, das mãos pra cima vai girar, das mãos pra cima vai girar, das mãos pra cima vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. A loja top de Belém está na área. Mega Sal de Projetos Automotivos e Aparelhagens. Girando, girando, é o Tais Sal de tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu módulos Sound Digital. TecFix, assistência técnica. Lastreia, rodas e pneus. Girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Mega Sound, a loja que mais cresce no Brasil. BS Marisco, top baterias, com as melhores marcas. Vai. Mega Sound Projetos, a loja do som automotivo no Pará. Vai. Não quero ver ninguém parado. Não quero ver ninguém parado. Não quero ver ninguém parado. Vamos decolar. Joga a mão pra cima e faz o ru. Pega. Eu joga a mão pra cima e faz o ru. Pega. Joga a mão pra cima e faz o ru. Pega. Eu tô daquele jeito, eu tô tipo pega. Eu tô daquele jeito, eu tô tipo pega. Aí, DJ Mariano, mete som, meu compadre. Não deixa essa galera parar de jeito nenhum. Sal de Projetos Automotivos e Aparelhagens. Sempre criando e inovando em Belém do Pará. Venha pra Mega Sound, venha pro sucesso. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. DJ, isso não é legal. DJ, isso não é legal. Mega Sal de Projetos Automotivos e Aparelhagens. Tô passando mal, quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Onde eu vi o tamanho acima do normal. Não era tu que era bandida, não era tu que era.

fuego que... Máquinas automotivas que tem o selo da Mega Sound pra bater na pressão. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Esse samba quente que é muito legal, é super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir, quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Venha pra Mega Sound, venha pro sucesso. Esse é o famoso 16 toneladas. We'll be right back. Módulos Sound Digital. Techfix, assistência técnica. Pastrana, rodas e pneus. É o 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. BS Marisco, top baterias, com as melhores marcas. I'm on the last train home, and you will call my phone. To say I love you is too strong, but you were all I want. I'm on the last train home, and you will call my phone. To say I love you is too strong, but you. As melhores marcas, os melhores projetos, os melhores profissionais. Esta é a Mega Sound Projetos. Thank you.

Mega Sal de Projetos Automotivos e Aparelhagens. Sempre criando e inovando em Belém do Pará. Ó, oh, mas que toquinho, hein? Dale, DJ Mariano! Coitado! Coitado do cara que largou, agora aguenta ela. E essa amiga dela? Coitado! Coitado do cara que largou, já tô vendo ela bebendo, ela descendo, ela fazendo o que nunca fez. Lembrando que já teve ex, tá nem ligando, já passou a vez. Essa pra não se arrer. Quero ouvir você. Soltou que não devia soltar. O problema é se ela gostar. Ninguém vai conseguir frear quando ela começar a rachar. Na batida do paredão bebeu, desceu. Na batida do paredão bebeu, desceu. Ela bebe, ela desce, ela fazendo o que nunca fez. Nem tá lembrando que já teve ex. Tá nem ligando, já passou a vez. Apostador, reza pra não se arrepender. Lúcio Santa Cruz, soltou quem não devia soltar. Problema é se ela gostar. Ninguém vai conseguir frear quando a tata começar a dançar. Na batida, bebeu do seu corpo. Nas Lira, Thiago Rica, FN Gravações e Tetel.com. Vai, chega na pegada do Rafinha na bateria. Ele se trai, eu gosto da fuleiragem. Mega Sound Projetos, localizada na rua Magalhães Barata, esquina com Major Seda, Bengui, Belém. Quer aprender uma dança que é bom demais, com a envolvência da batida do papai, e treme tudo quando o som do batidão toca a corneta, sacode o médio, tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Papai, Extreme tudo quando solta o batidão, toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. E oh, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Saúde, projetos automotivos e aparelhagens. Sempre com apoio dos amplificadores, sal digital, alto-falantes snakes e carregadores usina. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abra a geladeira, pega a catuaba. Depois de uns cortes, ela ficou animada. Fiquei sabendo. Thiago Rica! Então para, já pode ficar pelada, já não respira. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no safadão, no alas, a bola estrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. O nome dele é José. João Amaral, vai, vai, João, vai, vai embrasando, vai. Cadê ela? Vai embrasando. Aqui? Vai embrasando. Marcelo Barraca. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abra a geladeira, pega a catuaba. Depois de uns cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada, não repara. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no vertigão ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando o Maceió. Vai embraçando. Vai embraçando. Vai embraçando. O nome dele é Isaías, ele é a mesa, já tá pronta. Mega Sound, a loja que mais cresce no Brasil. Aonde ele chega, é muito respeitado. Pega logo a melhor mesa, a galera vai pro lado. A farra é garantida e não tem frescura não. Mário querido tá na área, esperando o paredão. Dinheiro no bolso, as gatas do lado. Quem foi que chegou? Dinheiro no bolso, as gatas do lado. Quem foi que chegou? Foi o empresário. Dinheiro no bolso, a gata do lado. Quem foi que chegou? Foi o empresário. Se lembra? Foi o empresário. O Tadeuzinho da Arapira. Meu amigo Robson Lima, meu compositor. Muito respeitado. Pega logo a melhor mesa. A galera vai pro lado. A farra é garantida. Não tem frescura não. Eu tô falando é do quilino que chegou no paredão. Aonde ele chega é muito respeitado. Pega logo a melhor mesa. A galera vai pro lado. A farra é garantida. E não tem. Alumínio tá na área, dando aula de ostentação. Dinheiro no bolso, as gatas do lado. Quem foi que chegou? Se lembra? Começou! Olha que dinheiro no bolso, as gatas do lado. Foi que chegou! Foi o empresário. Dinheiro no bolso, as gatas do lado. E foi que chegou! Foi o empresário! Exato! Saiu o CD, me diz como é que tá embaixo, tá bom? Tá bom! Maurício e João Paulo, os homens da Sabe Rodas. É um novo. Mega Sound Projetos, a loja do som automotivo do Pará. Eita, Jorge Luiz, caiu da moça flor. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só 18 aninhos, o que vai acontecer? Já sabe, né? E o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar PT. Se misturou tequila e vodka. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Ou misturou tequila e vodka, bebeu, foi pra valer. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? O que vai e o que vai acontecer? Vai dar PT, PT, PT, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, Didi, já. Paredão, seus. Paredão das primas, tá tocando sapadão. Ai, bora, papá. Só foi pro vale muito louca, ela tá fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Só foi pro vale muito louca, tá fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, o que vai. Bebeu, foi pro baile. Ainda bem que não chega com a Maurinha, hein? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Ai! Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. PT, vai dar. Vai dar, vai dar. E misturou tequila, uísque, vodka. Bebeu, foi pra valer. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Misturou tequila, uísque, vodka. Bebeu, foi pra valer. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? No paredão da moça flor, vai dar PT na frente do paredão. Vai dar PT, vai dar. Ai, PT! Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Vai, mãe, vai! Produção e mixagens DJ Mariano. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais este sonho realizado. Amplificadores Sound Digital. TecFix, assistência técnica. Top Baterias, com as melhores marcas. BS Marisco. Pastrana Rodas e Pneus.